E aí, Midorca, fizemos história, nigga. Imagina se a gente fosse dono do mundo. Bem que essa sensação durasse só um segundo. É tipo o jeito que eu me sinto quando tu tá aqui. O que eu posso dizer é que eu não vou deixar faltar nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Não vai faltar nada, nada. A pulsão tá gelada, nós some na fumaça. Eu só sei que a vida passa, não tô pra guarda mago. Tô me sentindo neutro, nem tô sentindo tanto. Tô curtindo de canto, vai um gole pro sangue. Tanto observo o encanto absurdo na dança. Sabendo que em algum momento, logo menos isso vai passar. Eu só quero aproveitar, ela só quer aproveitar. Ela sabe que vão olhar. Dança camuflada, dança com a alma. Quem só vê o corpo não tá vendo nada, nada. Quase que me lembro como que se sente algo. Essa dança traz calor pra esse coração tão gelado. Mas hoje não é dia disso. E mesmo que seja sem compromisso, vai rolar o ser. Mas hoje não é dia disso. Mesmo que seja sem compromisso, vai rolar o serviço. Um feitiço completo. Imagina se a gente fosse dono do mundo. Bem que essa sensação durasse só um segundo. É tipo o jeito que eu me sinto quando tu tá aqui. O que eu posso dizer é que eu não vou deixar faltar nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, vivendo noites insanas, substâncias e lugares diferentes todo dia da semana. Novas aventuras nessa jornada sagrada tão profana. E é sempre uma odisseia até voltar pra cá. Nem sempre sozinho diz, dando a fuga da matriz. Na missão de ser feliz, vida passa por um triz. Coletando cicatriz, às vezes nem lembro do que eu fiz. Mas fiz, não paguei de juiz. Mesmo se a direção tá torta, eu não perco a meia diretriz. Eu tô preparado pra te dar tudo o que você precisa. Mas não prometo nada, nada. Deixo nas mãos da vida. Imagina se a gente fosse dono do mundo. Bem que essa sensação durasse só um segundo. É tipo o jeito que eu me sinto quando tu tá aqui. O que eu posso dizer é que eu não vou deixar faltar.